Mas quando a saudade aperta, lembra que a gente já foi amor. Exagerar, mas era amor. Transar nunca, pra saciar o vício. Eu desisto de te procurar em cada esquina que já passei. Te deixei rimas que nunca cantei pra ti. Gira só, veja o sol. Dava pra sentir por todo o corpo. Era amor, tô no dor. E o tempo curou. Era amor, tô no dor. E o tempo Mas quando a saudade aperta, lembra que a gente já foi amor. Exagerar, mas era amor. Transar, jogar, pra saciar o vício. Eu desisto de te procurar em cada esquina que já passei. Te deixei rimas que nunca cantei pra ti. Gira só, veja o som. Confesso que não te escutei, hein? Todos os versos te eternizei. O sabor já passou, fracassei. Tu não nasci para o amor. Portal do Arrocha. Mas quando a saudade aperta, lembra que a gente já foi amor. Exagerar, mas era amor. Transar, jogar, saciar o vício. Eu desisto de te procurar em cada esquina que já passei. Te deixei rimas que nunca cantei pra ti. Gira só, veja o sol. Dava pra sentir por todo o corpo. Era amor, que não te escutei, hein? Todos os versos te eternizei. O safor já passou, fracassei. Não nasci para o amor.